Santana, na torre. Pulo 9092 complexo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, quanto é? 0. Lona 233, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, Lona 233. 5975, decolado 227, chame controle Salvador em 120, decimal 8, morro. 08, bom dia. Controle Salvador, Rio 5975, bom dia. Rio 5975, contato para decolagem sobre a via Momo para nível de voo 330. Para o 330, por gentileza, senhorita, se possível alguma proa direta, apreciaremos. Após 2.000 pés, autorizado voar na proa de Cosmo. Após 2.000 Cosmo, sim. Oi, Salvador, bom dia, Bono 092, passando estela da passada lá. Luna 092, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 180 graus, 089. Repousando, zero, Luna 092. Gol 1233, Torre. Prossiga, Gol 1233. 1233, visual com traço final para pouso pistão da zero, Boeing 737 da companhia. Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pistão da zero, Gol 1233. Após passagem do tráfego, alinhe e mantém Gol 1233. E 1260, caso negativo, 135, decimal 3. 1260, 1253. Origina secundária, 135, decimal 3. 1353, obrigado. Controle, o Mike Sargoff pode prosseguir na descida? Mike Sargoff, desça 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSXC da pista 90, reposto no localizador. 2.000 vai reportar estabilizado, Max Sargoff. Azul 9540, bom dia. Sim, se mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 9540. Contato que eles têm aqui, obrigado. Gente, caso negativo essas duas, tente na 125, decimal 35. Obrigado, bom trabalho. O 975, após a posição código, o senhor está autorizado a voar na proa de Abuco. Gente, após código, direto a Abuco, obrigado por coordenar. O 975. Zulu 233, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1, 80 graus, 10 nós. Livre decolagem, gol 1233, pistola 0. Zero, autorizado alinhar e manter, pistola 0. Aí mantém, 9540. Decolado 233, chame controle Salvador em 120, décima 8. Salvador 208, 233, bom tempo. Decolagem azul 9540. Cono 2 na prosa, Elefa. Está presente voando Elefa, o 1233, obrigado. Chame centro Recife em 12545, caso negativo no 26.85. Sente Recife 12545, alternando 2085, 5975, bom dia. Azul 9540, decolado 36, chame controle Salvador em 120, décima 8. 1208, azul 9540. Salvador, azul 9540, 1500 pés na São Vuno. Azul 9540, contato rodando decolagem sobre a via São Vuno para nível de voo 220. Via Tambo, 1 para 220, azul 9540. Me 18, mantém a aproximação e tem uma fase externa, cancelar e prosseguir para 17. Presente, Mike Serra Golf, reporte para o cancelamento. dia, azul 4981. Azul 4981, bom dia, sem identificação, deixa 4 mil pés via chegada a Bonfim. Ajuste de altímetro 1908. Desce via 4.108, azul 4981. Para o cancelamento, Mike Serra Golf. Santa Romeu, Mike Serra Golf, plano instrumento cancelado no 037, autorizado curva esquerda, base pela direita, reporte final no 7. Sente o programa final, Mike Serra Golf. Salvador Sideral 9970, bom dia. Sideral 9970, bom dia. A autorização seria nessa frequência para Teresina? Repita a mensagem, por gentileza. A autorização para Teresina seria nesta frequência? Negativo, frequência em 1, 2, 1, 9 para autorização. Vai chamar, obrigado, pode ir. Torre, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, torre. 4 em frente ao André Aldeia, dei para acionamento do site. Sim, estacionamento, chame para o táxi, Oscar Mike Yankee. Chamaram para o táxi Yankee. O Mike Serra Golf, está de base para o final do 17, para embaixar para lá. Mike Serra Golf, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 1,80 graus, 08 nós. Confia. 1233, chame Recife, 1260, caso negativo, 135, decimal 3. 1260, alterno 353, confirme. Estimativo, bom voo. Obrigado, bom serviço. O 9540 pode voar na proa de UNEP? Azul 9540, chame centro do Recife, 128 decimal 35, caso negativo 125 decimal 1, solicite. 283525, ano, bom trabalho. Romeu Mike Serra Golf no solo de 41, autorizado. Backtrack, táxi via pista, reporte na base da pista livre. dia. Gente, Mike Serra Golfo, estacionar frequência livre, bom dia. Regimento LS que foi da pista 10, né? Próximo localizador. Positivo, livre LS, reporte estabilizado, azul 498. Romeu Oscar, Mike Yankee, autorizado táxi, reporte taxi Oscar para ingresso na pista. Voltará no ponto de espera, 17 via Oscar, o Oscar Mike Yankee. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, autorizado a alinhar e decolar, pista no 7, vento 1180 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar o Oscar Mike Yankee. Passaria 2223. Passaria 2223, Torre. Para ingresso. 2223, precisa prosseguir até a cabeceira no zero? Afirmativo. Gente, passaria 2223, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. Passará alinhado e pronto. Autorizado, decola da interseção, das 223. 2223, tem condições de decolar com segurança a partir da interseção? Afirmativo. Autorizado, alinhar e decolar pista 10 a partir da interseção, vento 180 graus, 08 nós. Livre, 2223. A Romeu Oscar Mike Yankee, decolado às 47, reporte-no através do farol de Itapuã para transferência. Reportará através de Itapuã, Oscar Mike Yankee. Saredo 2223, decolados 49, chame controle Salvador em 120.8. 108, 10-10-10-3. Através de Itapuã, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee da presente, transfere controle Salvador em 120.8, mantendo referências visuais, ajuste mantém 1018. 208 para Oscar Mike Yankee, grato, bom dia. Bom dia. 180, livre de restrição. Controle Papa Romeu Oscar Mike Yankee. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, mantém sobre ele de voo visual 1 no meu pé direto Manati, reporte livre da CTR. Reportará no limite da CTR Oscar Mike Yankee. Estabilizado, azul 4981. Azul 4981, completo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, azul 4981. Azul 2223, vai na proa de Alefa. Foi 2223, Sarita? Sim, ativo, autorizado, vai na proa de Alefa. Alefa. Sul 4981, Torre Salvador. 4981, prossiga, final 3 milhas. Sul 4981, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 10 nós. Lisboa, Sul 4981. dia. Um azul 4234, pronto que eu posso esperar o zero, visual 49 na final. Azul 4234, bom dia. Após a passagem do tráfego da companhia que pousa, autorizada a alinhar e manter pista no zero. Após a passagem do colega, alinha e mantém na 1 no zero, azul 4234. Azul 4981, no solo 54, libere a direita, chame controle solo em 121 no decimal 9, um bom dia. Liberando a direita, solo 1219, azul 4981. Azul 4234, decolagem autorizada, pista 10, vento 1, 60 graus, 08 nós. Inicial, 34. Azul 4234, decolado ao 56, chame controle Salvador, na 2018, bom dia. 208, obrigado, bom dia. 35. 34. Azul 4234, contato rodando decolagem, sobre a via Puca para nível de voo 350. 34, sobe 350 na Puca. Mas como é que é que fomos chamados de pouso? Como é que é que serve sobre a terminal? Eu estou de lado de chamar na frequência livre pela coordenação do seu voo. Bom voo. Bom, muito grato. Nossa mãe quer. Desculpa, eu vou achar uma direta. Eu estou de lado, vou na praia de Jama, azul 4234. Obrigado. Geral 9970, autorizado a linha de manter, que estão no zero. A gente mantém na 10, geral 9970. Pistão 9970, autorizado decolagem pistão no zero, vento 180 graus, 089. Livre decolagem da 10, federal 9970. Controle ao passageiro 2223. Siga passageiro 2223. Poderia coordenar a proa de conquista? Quase passageiro 2223. Seu destino é Serra Brava, Golfo Romeu, confirmo. Afirmativo. Sete. Conquista. Seja autorizado lá na Praia de Conquista. Obrigado. Federal 9970, decolada 01, no chame controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Federal 9970. Federal 9970, bom dia, contato para a decolagem, sob a via Momo para nível de voo 340. Momo ao 340, Federal 9970. Voo 4 do 234, chame Recife, ano 25 decimal 45. Recife agora, 2545, azul 4234. Esperando a papá para ingresso. Salvador, bom dia, Oxané 63, turno 2, passando 200 para o 150, bom médio, Uno 5 da Juliette. Oxané 63, turno 2, assina identificação, desce nível de voo 050 via chegada, bom médio, Uno. 050 via chegada, alguma possibilidade presente lá na projetada? Oxané 63, turno 2, autorizado, vá na projetada. Itap, descendo para 050, 63, turno 2, obrigado. Tango Eco Zulu Novembro, autorizado em decolagem, pistão 97, vento 180 graus, 089. Tango Eco Zulu Novembro, decolada 06, acione no transponder 0247, chame o controle Salvador 120, décima 8, bom dia. Acionado 0247 no transponder, vai chamar Salvador 208, Novembro. Tango Eco Zulu Novembro, contato radar na decolagem, suba em Constantinopla para 105, direto Coral. 105, direto Coral, Novembro, muito grato. Eco Zulu Novembro, reutilizado voo direto por seguro. Voo direto por Novembro. Salvador, Azul 273, ponto espera da 10, pronto. Azul 2783, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 190 graus, 099. Alinha e decola, pistão 10, Azul 2783. No 25, decimal 4, 5. Vai chamar Recife, 2545, obrigado, bom dia. Tango Eco Zulu Novembro, como é seu estimado de pouso? Estimado de pouso é o 25 da prova, você diz. Digo 2223, corrigindo, chame Recife, ano 2600. 260, grato. Na R63, 1-2, deixa sem restrições para 2.000 pés, a distância de altímetro 909. 2.019, Oxa 6302. Obrigado. Três Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, contato Rolando Decolagem, suba via Arbo 1 para nível de voo 160. Via Arbo 1, 160, Azul 2783. 7183, Tuba, sem restrições para nível de voo no 60. Sem restrições para o no 60, 2783. Salvador, papá, uniforme, mais uniforme, tá pronto pro táxi. Papá, uniforme, mais uniforme, táxi autorizado, reposta no ponto de espera da papá para ingresso. Reforçará, ponto de espera da papá, uniforme, mais uniforme. Beatriz 1-2, está com posição de 1 hora, 1 oeste, passando 4 mil pés em subida, 1 Alfa Tango 7-2. Sim, 3-2. 2-2-7-8-3, está com posição de 10 para 11 horas, 2-6 milhas, passando 7 mil pés em descida, tipo 1 Airbus 320 para pôr no Salvador. 7-2-7-3 na visual. Uniforme, mais uniforme autorizado, ingresso, a porta alinhada e pronto, cabeceira no 7. E a porta era alinhada e pronto, cabeceira no 7, uniforme, mais uniforme. Isso autorizado, vou na presa Alessa. Autorizado Alessa, 2783. Controle Salvador, bom dia, tá 3304. Tá 3304, bom dia, saindo identificação, desça 4 mil pés, via chegada a Bonfi. Ajuste de altímetro 1909. Informação de chegada bom, pista 3304. LR-6312 autorizado, final do procedimento LS que foi da pista 10, aposta no curso do localizador. Autorizado a interceptar LS X-Way da Leste, passará estabilizado. Hoje é 63 e 90. Alinhado e pronto, Uno 7, uniforme Mike, uniforme. Uniforme Mike, uniforme, decolagem autorizada, pistão 7, vento 19, 0 grau e 099. Aqui, Matheus, vai iniciar o uniforme Mike, uniforme. Uniforme Mike, uniforme, decolada 218, chama o controle Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 120, vai daqui a pouco. Controle de Salvador, meu cordial, bom dia. Este é o papapá, uniforme Mike, uniforme. Papapá, uniforme Mike, uniforme, bom dia, contato na decolagem, suba via Coral 1 no Bravo para nível de voo 200. Via Coral 1 no Bravo, até o... 200, uniforme Mike, uniforme. Oceaneia, me atriza no 2, chame torre 1, número 8, decimal 95. 1895, estabilizado, exclui da 10, Oceaneia, 3, 1, 2. Salvador, bom dia, Oceaneia, 3, 1, 2, estabilizado, ele é exclui 1, 0. Oceaneia, 3, 1, 2, avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1, 9, 0 graus, 0, 8, 9. Autorizado pouso 908-6302. Rio Azul 2796, gente da informação Lima, 1970 João Pessoa. Três no 2, no solo 2-1, não liberar VTX Foxtrot, chame solo Salvador, 1-2-1, decimal 9. Foxtrot, solo 2-1-9, hoje é 6-3-1-2. 2783, Recife, 126.0. 260, 2783.